Sessão das Seis. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Tá começando mais um Sessão das Seis. Aqui eu já até me esqueci qual é o número desse programa, mas hoje é o dia 27 de novembro, a última sexta-feira do mês de novembro. Ainda temos mais dois programas na programação aí para dezembro. Eu sou o Maurício Zatoni, continuo e fico aqui com vocês nessa uma hora aqui, 95,3 FM, ou pelo site radio.ufiscar.br, com o programa Sessão das Seis. E hoje, o tema o tema do programa de hoje são os filmes que têm animais. São os animais no cinema. Isso mesmo, Maurício. Hoje eu sou o Thiago Rigolino. E o Sessão das Seis hoje foi ao zoológico. E o nosso tema de hoje é sobre animais. Lembrando também que vocês podem acessar o nosso e-mail. Né? Podem mandar e-mail pra gente, sugestões de temas e de músicas, que é o sessãodas6@gmail.com. Ou o nosso blog também, podem fazer seus comentários lá, ouvir outros programas, que é o sessãodas6.blogspot.com. E a gente já vai agora entrar para a nossa sessão ouvinte, que hoje, como convidada, temos a nossa amiga Flávia. Boa tarde, Flávia. Oi, boa tarde. Tudo bem? Sim. Então, Flávia, fala pra gente qual é o filme, né, e a música que você escolheu para o programa de hoje. Bom, pensei no tema de vocês e pensei nos filmes que eu gosto. Lembrei do filme do Rei Leão, que foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Ah, também foi o meu primeiro filme. Fui com a minha mãe, me emocionei lá, chorei. E eu escolhi a música Hakuna Matata pra tocar. Famosa música. Que é bem, virou um hino aí, muita gente ficava cantando. Com certeza, muitas crianças cantaram muitas vezes essa música, né? E é a versão em português. Isso, da a versão em português. Que foi a que eu conheci, né? Quando eu assisti o filme. Ah, sim, com certeza. Acho que todos ouviram essa versão. E só lembrando também que realmente é um filme mó forte, né? Tem pai, filho, a família. Acho que todo mundo chorou também. Ainda mais quando a gente é pequenininho, né? Primeira vez no cinema. Eu acho que esse foi o segundo filme que eu vi no cinema. O primeiro foi o Jurassic Park. Fui com minha mãe, com meu pai, com minha irmã. Fomos todos em família assistir Jurassic Park. E aí depois o Rei Leão foi só com a minha mãe e com a minha irmã. Também meu pai não quis acompanhar. Pô, desenho eu não vou assistir. Foi. Então é isso aí. Agora a gente vai ouvir a música escolhida pela nossa ouvinte. É Hakuna Matata, do filme O Rei Leão. Valeu. Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata, sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Quando ele era um filhote. Quando eu era um filhote. Foi bom isso, hein? Obrigado. Sentiu que seu cheiro era de um porcalhão, que esvaziava a savana depois da refeição. Era só eu chegar e era um tormento. Quando eu via todo mundo sentar contra o vento. Ai, que me sentia tão triste. Se sentia triste. Cada vez que eu... Ei, Pumba, na frente das crianças, não. Ah, desculpa. Hakuna Matata. É lindo de ser. Hakuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. É isso aí, garoto. Isso é viver. É aprender. Hakuna. Matata. Voltando aqui com o programa Sessão das Seis, aqui é a Gabriela Nogueira. Acabamos de ouvir a música Hakuna Matata, do filme Rei Leão, quem não sabe, né? É indicada pela nossa ouvinte Flávia. Valeu, Flávia, obrigada pela participação. Queria que vocês acompanhassem a gente aqui ao vivo pelo MSN, conversassem aqui com a gente, dessem algumas opiniões. É radiofiscar@hotmail.com. Ou siga a gente no Twitter também, mandando mensagem, twitter.com/sessãodas6. Bom, vamos introduzir o tema de hoje, então. Acho que a ouvinte de hoje começou a introduzir, né? O programa de hoje vai fazer uma excursão pelos filmes que tem como temática principal os animais. Ó que fofo! Filmes em que os protagonistas são os animais, domésticos ou selvagens, ou os animais, aqueles animais que falam, ou os animais que não falam, os animais que são os melhores amigos do homem, ou os animais que são os vilões dos filmes, né? Enfim, os filmes onde os animais são as estrelas, né? É isso aí, é tanto animal que já esteve no cinema, que é praticamente um zoológico inteiro, né? E também vários filmes. E a gente então trouxe trilhas sonoras bem variadas e divertidas também. Primamos por isso, por músicas divertidas e também as emocionantes para tocar aqui para vocês. Então vocês podem se preparar para ouvir as trilhas de filmes que tem cavalos, peixes, tubarões, esquilos, lobos, pinguins e alguns outros bichos também. E o legal do programa de hoje é que na verdade, em todos os programas, os BG, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de perceber. BG é essa musiquinha de fundinho, né, galera? Que a gente tá ouvindo agora, né? Todos os BG também é pensado no tema. E o dia de hoje também é sobre os animais. E no caso, na verdade, são todas as músicas, não sei, de programas, que os cachorros são os principais, né? E agora vocês estão até ouvindo uma, que é Who Let the Dogs Out, de vários filmes de animais, né? De muitos, até do MIB, Homem de Preto, é o que eu mais lembro agora. Aqui, né? É. E aí, ao longo do programa, a gente vai citar elas também, mas seria legal se vocês identificassem, falassem com a gente também. São várias músicas, aliás, o cachorro é o que mais aparece, já que é o melhor amigo do homem e tudo mais, né? E a gente não vai falar de nenhum filme de cachorro, a gente vai... Os cachorros vão ficar só no BG, né? Vamos ganhar só o seu destaque ali por trás, no quarto de BG. Isso, vamos começar então com os cavalos. O filme O Encantador de Cavalos, que é um filme de 98, dirigido pelo Robert Redford, que acho que é o filme de estreia da Scarlett Johansson, não sei, mas ela era bem novinha, né? Ela fez uma adolescente que foi atropelada por um caminhão enquanto andava de cavalo. Eu acho que foi um dos primeiros. E aí ela acaba perdendo as duas pernas, né? E o cavalo fica muito ferido também. E a mãe dela resolve não deixarem sacrificar o animal, né? E resolve tratar ele pra ver se ele melhora. E encontra o encantador de cavalos, que é vivido pelo próprio Robert Redford, né? Que ele é conhecido por ter uma habilidade mística em tratar e se comunicar com os animais, né? Então a mãe resolve apostar nesse treinador para tratar tanto o animal, e aí tem toda aquela melodrama, né, que acaba curando algumas feridas da menina que sofreu um acidente e tem que também reaprender a viver daquele jeito, né? E o processo de recuperação é lento, mas depois de algum tempo os resultados começam a aparecer e a mãe da menina e o rancheiro, que é o treinador, acabam se apaixonando. É isso aí, né? E o filme, ele tem, no nome inglês dele, é o Horse Whisperer, que diz algo assim, que algo que sussurra para os cavalos, né? Como que se fala com eles, né? Esse é um termo para designar os amansadores de cavalo, ou seja, aquelas pessoas que domam os cavalos selvagens mesmo, né? E, na verdade, esse termo, ele veio de uma ideia errada, né? Porque alguns observadores... Eles percebiam que os índios subiam nos cavalos selvagens, que estavam nervosos e arredios e tal, e inclinavam a boca bem próximo da orelha do animal, né? Bem próximo do ouvido dele. Então eles achavam que eles estavam sussurrando alguma coisa, mas não. Eles estavam mordendo a orelha do cavalo para tranquilizar ele, e isso é uma técnica para amansar animais selvagens, né? E é isso aí. A gente vai... agora ouvir a música no estilo country, indicada ao Oscar da categoria, né, de trilha, e chama-se A Soft Place to Fall, cantada por Alison Mutter, que está aí presente no filme O Encantador de Cavalos. Daylight is has found me here again. You can ask me anything but where I've been. Things that used to matter seem so small when you're looking for a soft place to fall. Don't misunderstand me, baby, please. I didn't mean to bring back memories. You should know the reason why I called. I was looking for a soft place to fall. Looking for a soft place, nothing more than a smile. The love that ended long ago. Looking for a place to hide, a warm bed on a cold night. I didn't mean to hurt you, no. Looking out your window at the dawn, baby, when you wake up, I'll be gone. You're the one who taught me after. Find a soft place to fall. You're the one who taught me after all how to find a soft. De volta aqui com a Sessão das Seis, a gente acabou de ouvir A Soft Place to Fall, com a voz de Alison Moore. É, agora a gente vai falar de outro filme, o Madagascar, que é um filme de vários animais, né? Então nós temos o Alex, que é o leão, o Marty, que é a zebra, o Melman, que é a girafa, e agora que é o hipopótamo. Eles são todos animais que causam na cidade de Nova York, mais especificamente lá na estação de trem. E aí depois, com isso, o zoológico acaba resolvendo encaixotar todos de volta para suas respectivas habitats naturais, por causa de alguns ativistas anti-zoológico e a favor dos animais. Só que nesse caminho de ida, né, nesse navio que eles vão para voltar para casa, alguns pinguins do mesmo zoológico também, eles acabam sequestrando o navio, porque eles, no caso, querem ir para a Antártida, né, voltar para também a terra natal deles. E acaba tendo uma confusão ali entre o leão e a zebra, que no caso são melhores amigos, acreditem em vocês. E aí eles acabam caindo em Madagascar e descobrindo ali a vida selvagem de um jeito diferente, né? Eles vão para um ambiente sem os humanos, né? Um ambiente primitivo. Isso. Que eles que eram É, bom, a essência era selvagem, mas eles acabavam sendo considerados animais domesticados, né? Então eles voltam a entrar em contato com o instinto, né? Que é o instinto selvagem da sobrevivência. É, mas, lógico, de uma maneira divertida, né? Forçada, lógico. É. Bom, enfim, na ilha de Madagascar, eles acabam encontrando vários animaizinhos e começam a conviver com eles de uma maneira pacífica, começam a se integrar com a fauna da floresta lá, né? E eles acabam conhecendo esse grupo de lêmures, que são os bichinhos fofinhos e pequenininhos, que são liderados pelo rei Julien. E uma das atividades preferidas desses lêmures é festejar. Tanto que a primeira cena, que é a cena que nos apresenta pra eles, é uma grande rave, onde todos os animaizinhos estão dançando e cantando e comendo. Estão todos malucos ali, se divertindo. Curtindo. E a música que a gente vai tocar agora desse filme é a música desse trecho mesmo, dessa festa e dessa comemoração muito louca, que é a música I Like to Move It. E é cantada por Real to Real, junto com o dublador do Rei Julien, que é o Sacha Baron Cohen, que é o cara do Borá e agora do Bruno também, né? Uhum, um comediante famoso. Que é aí agora, uma figuraça também. Sim. Bom, quem não lembra desse trecho da música vai lembrar agora ouvindo a música e lembrar dos bichinhos dançando com saias de folha e etc. Vamos ouvir então I Like to Move It. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. All girls all over the world. Original King Julien for the case, man. I love how all the girls move their body. And when you move your body, you know, move it nice and sweet and sassy, alright? Woman, you're cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Woman, you're cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, ice cream, fantastic. Picture for the ocean that's a bit tight and a woman in ice, sweet, energetic. Picture for the ocean that's a bit tight and a woman in ice, sweet, fantastic. Picture for the ocean that's a bit tight and a woman in ice, sweet, fantastic. Picture for the ocean that's a bit tight and a woman. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. Woman, you're cute, and you don't need no makeup. Original cute body, makeup on model. Woman, you're cute, and you don't need no makeup. Original cute body, makeup on model. Eyeliner, funny face and make one mud up. Nose powder, funny face and make one mud up. Lock your eyebrow, funny face and make one mud up. Girl, your lipstick, funny face and make one mud up. Woman, a nice broad face, and a nice hip. Make man flip and bust them lip. Woman, you're nice and you don't get thick. Picture about the ocean that's a bit tight today. Woman, a nice broad face, and a nice hip. Make man flip and bust them lip. Woman, you're nice and you don't get thick. Picture about the ocean that's a bit tight today. Whoa. I like to move it, move it. He like to move it, move it. She like to move it, move it. You like to move it. They like to move it, move it. You like to move it, move it. I like. Oh, did I? Have I done I? Did I do I like to? I think I did. I like. Wait, what about we? They? They did they as well. Okay. Oh, I got it. I got the new one. I got the new one. Them? No, is that, can I say them or not? Them like to move it, move it. I'm gonna say them. Them like to move it, move it. We like to move it, move it. Well, there's gotta be another one. We, he, us. Oh, us? Can you do us like to? Us like to move it, move it. That's the one. Like to move it, move it. Us like to move it, move it. Us like to move it, move it. Move it, move it. Move it, move it. Move it. Forward. Okay then, while you're here, I just want to tell you a little story. It's an old story that my daddy used to tell me. He was a king as well. I was born probably about 68 years ago, over by that tree over there, yeah. And I remember things changed a lot in those days in Madagascar. It wasn't so commercial, you know? It wasn't all about money and who's got the latest tree and what leaves are you wearing and who's got the latest fur on their back, you know? Those days it was just me and a couple of the others, you know, doing the jungle boogie, you know? Jungle boogie! Jungle boogie! Not bad, eh? I like it. About a Saturday night. Yeah. Rubbed up, just relaxing in the tub. É isso aí, voltamos aqui com Sessão das 6, seu programa de trilhas sonoras de cinema e TV aqui na Rádio Fiscar. A gente acabou de ouvir I Like to Move It, cantada pelo personagem King Julian, que na verdade é a voz do Sacha Baron Cohen. Isso, o Borá. O Borá, também interpretada pela banda Real to Real, que a gente já tocou uma música deles aqui no programa, segundo programa de Sessão das 6, o Dalmodover. Tinha também uma música dessa banda, né? Agora a gente vai falar do filme O Pacto dos Lobos, que é um filme francês de 2001, dirigido por Christophe Gans. E o filme, a história do filme se passa em 1764, século XVIII, na região rural de Gévaudan. Que apesar do nome O Pacto dos Lobos, o animal desse filme ele não é um lobo, mas é um monstro não identificado, né? Com uma mandíbula gigante e que já matou várias mulheres e crianças no povoado lá em Gévaudan. E tem um aventureiro aí, o jardineiro da realeza, Grégoire de Fronsat, que e o seu fiel amigo Mani, eles são enviados pela corte pra desvendar esse caso aí desse monstro. Até esse monstro, na verdade, ele tem bastante características, assim, de um lobo ali. Ele demora até pra aparecer no filme, assim, fica meio um mistério e tal, e aí você fica achando que é, mas na verdade ele é uma coisa diferente, assim, medonha, né? E o filme ele é baseado em fatos reais, né? É um mistério da besta de Gévaudan, que aterrorizou a França no século XVIII, né? Então o caso foi amplamente registrado pela nobreza local e atraiu a atenção do atual regente, né, da França, o Luís XV, que destacou homens e ofereceu recompensas, assim, grandes, né? Pra quem capturasse ou matasse, ou, não sei, fizesse alguma coisa com o suposto monstro. Bom, mas como o filme é apenas baseado nesses registros, a ficção permite uma história que envolve muitos elementos. Lobisomens, aristocratas, sociedades secretas, um índio uruguai, artes marciais, rituais profanos, espadachins, totens animais e até o Papa. Ou seja, tem muita coisa aí. E o elenco ele conta com Mark De Cascos, que é o ator do filme último dos Moicanos, e com Vincent Cassel, que é o marido da Mônica Bellucci, que também participa desse filme no papel de uma prostituta chamada Silvia. Isso aí, e a trilha do filme ela é instrumental e composta por John Loduca, né? Mas a canção que a gente vai ouvir aqui agora, ela chama Once, e é interpretada pela Felicia Sorensen e toca nos créditos finais do filme. Então a gente vai ouvir essa música daí, Once, com Felicia Sorensen. Agora, voltando com o Sessão das 6, a gente acabou de ouvir Felicia Sorensen com a música Once, do filme O Pacto dos Lobos. E agora a gente vai falar, a gente vai para um outro habitat, a gente vai descer nas águas dos mares e falar do Procurando Nemo, que é um filme de 2003 e é a quinta animação computadorizada lançada pela bem-sucedida parceria, que a gente já falou várias vezes aqui no Sessão das 6, entre os estúdios Disney e a Pixar. O filme venceu o Oscar de melhor animação e foi indicado aos prêmios de melhor trilha sonora original, melhor edição de som e melhor roteiro original. A animação é completamente em 3D, como quase todos os filmes da Pixar junto com a Disney, e traz um mundo onde peixes e outros seres marinhos vivem numa sociedade semelhante à de seres humanos. É, e apesar do título Procurando Nemo, o filme é a trajetória aí, a aventura do pai do Nemo, o Marlin, que é um peixe palhaço, super protetor com o filho, assim, que quer reencontrar o Nemo, já que o Nemo resolveu nadar em mar aberto e foi capturado por mergulhadores, né? E aí é nessa aventura que ele encontra a Dory, que é um peixinho fêmea aí, simpático, bem simpática, mas ela tem um problema de perda de memória recente. E aí nesse filme a gente pode ver toda a fauna marinha, boa parte, né? Não toda. É, tipo cavalos marinhos, tubarão, água-viva, tartaruga, toda a vegetação marinha também tá tudo presente no filme. É isso aí, a música que toca nos créditos finais do filme é a música Beyond the Sea, que é uma versão quase tão famosa quanto a original, Le Mer, do francês Charles Trenet, que além de hit internacional, também já participou da trilha de mais uma dezena de filmes. Mas a versão que a gente vai ouvir agora é em inglês, surgiu na década de 1940, e a gente vai ouvir agora na voz do britânico Robbie Williams. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Just as before, happy we will be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing, so long sailing, sailing, no more sailing. Goodbye, farewell, my friend, no more sailing. So long, sailing, sailing. No more farewell. Auf Wiedersehen, adieu. Voltamos com o programa Sessão das Seis. Acabamos de ouvir a música Beyond the Sea, do Robbie Williams. Você pode acompanhar a gente no www.radio.fiscar.br ou você está nos ouvindo também pela FM 95,3. Você pode falar com a gente ao vivo aqui no nosso MSN, radiofiscar@hotmail.com, ou mandar um e-mail pra gente com sugestões, sessãodas6@gmail.com. Vamos então manter a temática do fundo do mar e voltar pra 1975 com o filme Tubarão. Tan, tan, tan, tan. Quem não lembra, né? Ou sei lá, nunca ouviu falar desse filme do Steven Spielberg, que é um filme norte-americano, hollywoodiano, que é realizado pelo Spielberg e baseado num romance do mesmo nome, né? Do Jaws, né? Em inglês Jaws, do Peter Benchley. O filme tornou-se um clássico do cinema de terror e depois deu origem a mais três sequências, mas que não foram tão bem sucedidas quanto essa primeira realização, né? Ele foi filmado a um custo total de apenas $8 milhões, porque hoje em dia isso, ninguém faz filme com esse orçamento, mas ele acabou ficando em exibição mais de 2 anos e arrecadou $260 milhões. Foi aí um projeto bem lucrativo, né? Quer dizer que o Spielberg fez tanto sucesso depois, né? Conseguiu fazer tantos filmes com o dinheiro do Tubarão. Com o dinheiro do Tubarão. Tá lá. E o principal atrativo do Tubarão, do filme, é o próprio Tubarão, o Tubarão Mecânico, né? Que era o boneco. Um robôzão, né? E apresentou esse Tubarão Mecânico apresentou vários problemas durante as filmagens, causados pela água salgada do mar, né? Porque o Spielberg, geralmente, na verdade, você faz essas cenas na água, numa piscinona grande que eles montam em algum estúdio. Só que o Spielberg queria fazer no mar. E acho que também não tinha 8 milhões, não sei se era tanto dinheiro na época. O mar é de graça, já está lá. Né? E aí ele precisou de lá. E isso danificou o tubarãozão mecânico, né? E várias sequências do filme teve que ser substituído por filmagens de marolas e de outros movimentos da água, na água e tal. As cenas em que o robô deveria aparecer, acabou que não aparecia. Eles substituíam por ondas, simulando o movimento do animal. Né? Isso acabou, acho que até aumentando o próprio suspense, né? Porque você tira, não vê, é pior, né? É isso mesmo. Você fica imaginando, dá mais medo ainda. Mas que ideia colocar um dispositivo eletrônico no mar, né? No mar. Realmente. Jerico, né? Ideia de Jerico, né? E é legal também sobre esse filme que eu lembrei agora, que eu li pra pesquisar. Nas cenas de gaiola, que descia o mergulhador da gaiola pra ver o animal, eles colocavam um anão pro robô parecer maior. Ah, entendi. Entendeu? A perspectiva aumenta. Exatamente. Uhum. Tudo friamente calculado. Interessante. E a trilha desse filme, ela foi composta pelo famoso já compositor e trilheiro de Hollywood, John Williams, que ele aí permanece também até hoje como um clássico do gênero, né? O que é que permanece até hoje como um clássico do gênero? A trilha do Tubarão. Mas o John Williams também é um clássico. Ele mesmo já é um clássico ambulante, né? Ele tem várias parcerias com o próprio Spielberg. É ele também que as trilhas dele são muito parecidas de todos os filmes dele, não é? Tem algo semelhante que ele sempre usa as orquestras, coisas grandiosas, né? Mas não tem a do Super-Homem é dele. Do Super-Homem, do Indiana Jones, Star Wars. E é uma coisa assim, você ouve um trecho de umas vezes você não sabe de qual desses filmes que é. Eu acho que é porque são muitas, mas acaba que essas músicas conseguem criar uma boa identidade pra cada filme. Uhum. Isso. E, então essa música dele em 76, a trilha do Joss, ganhou Oscar e Globo de Ouro na categoria de melhor trilha. E ela é tocada, tem uma tuba, né? São só duas notas que se alternam. E isso virou um maior símbolo do suspense, né, e da aproximação do perigo. E ele é tocado por... é uma tuba, né, o instrumento é uma tuba. E quem toca a tuba aí é o Tommy Johnson. E ele também é bastante conhecido, né. Então, por isso que acho que a do Tubarão é um pouco diferente, porque ela usa menos notas. Então eu acho que dá pra identificar, diferente das outras. Pode ser, ela não é tão complexa. Isso. Exato, então vamos ouvir. Vamos ouvi-la então. É o tema do Tubarão. Voltamos com o programa Sessão das Seis. Tava todo mundo tenso aqui ouvindo o tema do Tubarão, aí composto pelo John Williams. Vamos continuar mais ou menos aí no universo marítimo. Vamos para o filme A Marcha dos Pinguins, dirigido pelo francês Luc Jacquet. Um documentário de 2005 que é rodado nos arredores de uma base científica francesa na Antártida, né? E ele é um documentário sobre uma parte da vida dos pinguins imperadores, que é o acasalamento e a reprodução desses animais, né? É isso aí, todo inverno na Antártica eles fazem uma viagem, sempre do mesmo jeito, né? Desde sempre, desde que existe essa espécie, eles vão, a mesma época do ano, eles vão para a Antártica, que são os pinguins imperadores, que eles abandonam o mar onde eles moram e dão início a uma caminhada chamada Marcha das Longas Caravanas, em direção a Omaok. E o filme ele possui uma dublagem diferente, já que as falas reproduziriam o pensamento dos próprios pinguins imperadores, sendo este um dos fatores citados pela mídia como um destaque do filme. Aqui no Brasil, se eu não me engano, foi Antônio Fagundes e Patrícia Pilar que dublaram. E é um documentário, né? Um documentário em que os pinguins têm voz como personagens também. É bem diferente. E é uma voz interior, né? Que representa o que eles estão pensando. Teoricamente, né? O que eles estão pensando, né? Isso. E a trilha toda é da Emily Simon, que é uma... Ou Emily Simon. Ela é uma compositora e intérprete das músicas. Ela é francesa, né? Ela canta em inglês para essa trilha. E ela nasceu em 78 em Montpellier. E com o trabalho nesse filme, ela ganhou o prêmio César de melhor trilha sonora original de 2006 e o prêmio Victoires de la Musique É, aliás, o álbum desse filme, né? A trilha sonora desse filme é muito boa, Marcha dos Pinguins, e todo o trabalho da Emily Sima também é bastante interessante. Ela faz bastante sucesso em Londres também. A gente vai ouvir aí The Frozen World com Emily Sima. Estamos de volta com a sessão da seita. A gente acabou de ouvir, está ouvindo ainda The Frozen World, na voz de Emily Sima, do filme A Marcha dos Pinguins. E agora a gente vai mudar de animal e vamos para Alvin e os Esquilos, que foi, um filme lançado em 2007, e ele é baseado na série de desenhos animados dos anos 60, que é o Alvin and the Chipmunks, né, que é os Esquilos, criada por Ross Bagdasarian Jr. Essa série, ela originou alguns filmes com os mesmos personagens nos anos 80, nos anos 90 também. E, aliás, essa já vai ter uma sequência desse filme agora já, que acabou de lançar em 2007, que a gente tá falando, que é em 3D. Antes eram 2D, eram desenhos, né? Agora já evoluíram pra 3D, já interagem com humanos. Exatamente, né? Já com live action, misturado com animação. Isso. Hoje a coisa tá mais elaborada. Não melhor em questão de roteiro, mas mais elaborada visualmente, talvez. É, isso, continua simples, né? Bom, o filme de 2007, ele foi dirigido pelo Tim Hill. Ele conta a história de um trio de esquilos cantores, que aí são os personagens criados pelo Ross, né? Simon, Alvin e Theodore. Que ele, esse trio faz muito sucesso depois de entrar para a gravadora Jet Records, que é um trio de esquilinhos com vozes aceleradas. Quem não lembra do Tico e Teco da Disney, né? Tem uma vozinha engraçadinha, né? Isso, exatamente. E há quem diga que o Ross teve a ideia de criar esses esquilos com essa vozinha depois que ele descobriu a capacidade dos gravadores de voz de acelerar o som, né? E aí ele achou o máximo e resolveu acelerar as músicas. Foi na voz dos esquilos, né? É, exatamente. Achou que o esquilo era um animalzinho fofinho que cabia. Que dava, isso. Realmente. A música que a gente vai ouvir é Funk Town, que é uma música de 1980, que é da banda Lips Inc., que é uma banda de disco music. E ela ficou famosa nos anos 80 exatamente ao lançar essa música, que acho que foi a única música que todo mundo conhece dessa banda. E essa canção foi considerada por alguns a última música disco a atingir o primeiro lugar aí nas listas, nas grandes listas americanas de top, top music. Vamos ouvir então Funk Town, das vozes dos Esquilos, do Alvin. Agora estamos de volta, a gente acabou de ouvir Alvin and the Chipmunks com a música Funk Town. Aliás, essa música também já tocou em outro filme que a gente falou aqui no programa sobre nerds, era A Vingança dos Nerds. E até no nosso podcast, no nosso blog, que é sessãodas6.blogspot.com. Isso. É, a gente tem lá o podcast que é sobre o programa Nerds, né? Que eu não me lembro o número agora, mas é muito fácil de achar, acho que foi no mês de setembro. E aí a gente tem um vídeo dessa música Funk Town que tem os nerds tocando, que acho que é bem exótico, bem interessante. Vale a pena conferir. Com certeza. É isso aí, agora a gente vai para um outro momento do programa, que é o... É a Sessão Brasil. Isso. Vamos falar de um filme brasileiro com uma música brasileira, que é o filme Ele, o Boto. É o filme do Walter Lima Jr., estrelado por Carlos Richelli, Cássia Kiss e Neila Torraca. É isso aí. Esse é o filme. Obrigado, Gabi. Esse filme ele conta com o Boto, né, que é uma lenda amazônica, que em noite de lua cheia, o Boto, vivido pelo Carlos Alberto Richelli, ele vem à Terra, ele se transforma em homem, em ser humano, para seduzir e ser amado pelas mulheres e odiado pelos homens, né? Que viram cornos. É o folclore do Boto, né? Isso. Exatamente. E o Boto amazônico é o Boto cor-de-rosa, né? Não é o Boto marinho, né? E uma das conquistas do Boto é a filha dos pescadores lá, e essa mulher ela é vivida pela Cássia Kiss. É, e ela acaba tendo até um filho com o Boto. E aí, nas noites de lua cheia, ele continua reaparecendo pra essa mulher e seduzindo ela, mesmo quando ela tá casada, né? É, o Boto não perdoa. Bom, o roteiro é baseado na história de Lima Barreto e Vanja Orico. E é adaptado pelo próprio diretor, né? O Walter Lima Jr. As gravações foram todas realizadas nas paisagens do norte do Brasil, né? Que ainda há 22 anos atrás... não tinham sido tão desmatadas e tão maltratadas como elas estão hoje em dia, né? E a música do filme que a gente vai ouvir é 100% brasileira, é um baião aí do Luiz Gonzaga, que é a música Olha Pro Céu. Bom, é mais ou menos aí uma quadrilha junina, que é um ritmo característico do grande compositor brasileiro Luiz Gonzaga. Vamos ouvir então. Olha pro céu. Voltamos com Sessão das Seis. Acabamos de ouvir a música Olha pro Céu, do Luiz Gonzaga. Vamos para a agenda da semana, a agenda de cinemas e cineclubes aqui de São Carlos. Começando pelo cineclube do CDCC, que é ali no CDCC, na Rua 9 de Julho. As sessões são aos sábados, às 8 horas, e a entrada é franca. Esse sábado, agora dia 28, vai passar o filme Onde os Fracos Não Têm Vez, que é aí um sucesso do cinema aqui mais atual, de 2007. Ganhou o Oscar de melhor filme e roteiro também, diretores. Com Tommy Lee Jones e o Javier Bardem. É um filme dos irmãos Coen. Que estão super em alta, né? Fazendo vários filmes. Todo ano tem um filme deles aí. Estão super produzindo. E lá no Cine UFSCar, na quarta-feira, dia 19. É a quarta-feira? Não, dia 1º. 1º de dezembro. Isso. 1º de dezembro. Não, 1º de dezembro, na verdade, é terça. Isso, terça-feira, de 1º de dezembro, 19 horas, tem uma sessão especial, Dia da Luta contra a AIDS, e o filme é Clara e Eu, um filme de 2004, dirigido pelo Arnaud Viard, às 19 horas também. No Cine Iguatemi, lá no Shopping Iguatemi, temos o filme A Lua Nova, que é o segundo capítulo da saga dos vampiros aí, bombando. É a continuação do filme O Crepúsculo. Ela entrou em cartaz. Tem também o filme 2012, que é o ano em que o mundo vai acabar. E no Há quem diga, né? E no cinema do Sesc, lá no Sesc São Carlos, na Avenida Avenida Alfredo Maffei, número 700, o filme Almoço em Agosto, que é um filme italiano, dirigido por Gianni Di Gregorio. O filme vai estar em cartaz dia 28 e 29, sábado e domingo, às 18 horas. Que é o novo horário das sessões do Sesc, isso, né? Aliás, já é bem velho, já tá há algum tempo. Já tá há um tempo, uns 3 meses. E lá no Cine São Carlos, no centro da cidade, também tá Lua Nova, em todos os horários também, né? Em todos os horários. E no Três vezes ao dia. Isso. E no Cine Qua Non, Cine Clube de Arquitetura, essa semana não tem sessão. E no último é o Cine São Roque, que é hoje, a sexta-feira, às 8 horas. A Flávia, que esteve aqui com a gente, ela faz parte e convida todos aí a assistir o filme O Castelo Rá-Tim-Bum, o filme que veio da série, né? Então, o Cine São Roque é lá em Água Vermelha, na rua Bela Sintra, número 77. E, aliás, a música que a gente toca agora é do Castelo Rá-Tim-Bum, na verdade é da série, a abertura agora. É isso aí, a gente vai ficando, o Sessão das 6 vai ficando por aqui. É uma boa noite pra todo mundo. Esse foi um programa do dia 27 de novembro, última sexta-feira. A gente fica com vocês aí mais algumas semanas de dezembro. É isso mesmo, esse foi o programa número 25. Eu sou o Thiago Rigolino. E junto com Gabriela Nogueira e Maurício Zatoni, que está na técnica hoje, de locutor aqui. E o Sessão das 6 faz também, quem faz parte é a Ana Kiel e Laura Teixeira. Nós fazendo toda a pesquisa. A pesquisa e a apresentação. Queria mandar um beijo para as duas, que estão ouvindo a gente agora. Mandar um beijo para Helena, que tá ouvindo de Jacareí, Fernanda de Londrina, Carol de Uberaba. E mais todo mundo tá ouvindo a gente aí. Então, fique agora com a Hora do Brasil. Até a semana que vem, às 18 horas, na Rádio Fiscar. Exatamente. Boa noite para todo mundo. E o Sessão das 6 volta na semana que vem. The night was young and the moon was cold, so we both decided to take a stroll.